Charlie Fox Juliette, curva agora à direita no Pro 70, autorizado o ILS. Charlie Fox Juliette. 70, autorizado ILS. Boa noite, controle 3152, novamente, você escuta. Boa, 52330 na saída Pouca, vigilante. 330 Pouca, 3152. Pode correr na 270? 270, aguarde. Sim. Então 3170, voando pro 080, pro 80 para receptar o ILS, 3170. Pro 080 para o ILS, 3170. Tono 50, boa noite, 05. Gente, aguarde. Autorizado nível 270. 27052, obrigado, senhor. 1805, chama Recife agora, no 2685, alterna 12545, 1805. 2685, 2545, grato. Controle, o gol 1896. Prossiga 96. Pode estar, pode manter a proa para as formações, à direita. Ok, após etapa então vai manter a proa, interceptando na presente no 896, descendo para 2019. Afirmativo. Desce até 2019, gol 1896. Whisky. Uniforme vai descer para 3 mil pés com ajuste do altímetro no 019. 3 mil com 1.009, informa que está reduzido devido ao tráfego de frente. O tráfego está até mais violado que o seu, ok? É, reduziu o máximo de fúria que está me aproximando muito dele. Ok. Ajuste agora 1.019. 19. 96 reduz para 200 mais 1896, número 3. 200 mais, boa noite, 96, revisando. 3170 completo ILS, chama a torre 118.6. 18.6, boa noite, 3170. Boa noite. Charlie Fox, para Juliette, condições de manter essa velocidade até próximo de Simbra? Afirmativo. Ok. E até próximo de Simbra, chama a torre agora 118.62, completo ILS. 118.62, Charlie Fox, Juliette. 1896, reduz para 170, 1.709, 1.896. 1.709, 1.896. 3891, formação Bravo, boa noite. Boa noite, assuna identificação, desce para 2010, com 1019, na via chegada Golf 3891. 2019, 3891. Ativo, mantenha chegada. Chama Recife agora, 126.85, alterna 1245, 3152. 3685, 2545, obrigado pelo trabalho. Uniforme Whisky Yankee uniforme, confirmando. Reduz a velocidade para 170 nós. Completa o ILS e chama a torre 118.62. 8.6, vai chamar. Olá, Salvador, muito boa noite. O M746746, desde informação Bravo. Boa noite, 6746, desce via Maré, 1019 para 2000 pés. E vai reportar estabilizado na ILS 6746. 1019, pode aprovar. Juna? Negativo, mantenha a chegada 6749. Mais bem. 2000 pés autorizado ILS, reduzindo para 1609. 2000 reduzindo para 1609. passado, Whisky Kemp informa. Informa, chama a torre agora, 118.6. 118.6, informa. Autorizado LS 619, reporte estabilizado 3891. Autorizado LS, reporte estabilizado 3891. Web 6746, vetor sequenciamento, curva agora esquerda para norte, limite localizador. Norte, limite ao norte, Web 6746. 746, nessa proa está autorizado a interceptar o ILS, reporta estabilizado. Estará estabilizado o Seguinte 6746, completo ILS, mantendo a escuta. São 3891, no completo ILS, chama a torre 102 metros. 18-6. Objeto 6746 completa, chama a torre 18-6.